Então vai. Uma musiquinha pra abalar o seu coração. Então eu vou no ritmo, deixando ele me levar. Só no gingado, sem deixar o samba desandar. No beatbox, som de boca, estilo original. Na humildade eu vou tocando barco na moral. Quem sabe canta, quem não canta vai sambar no pé. Pra mim não importa se é homem ou se é mulher. Venha comigo no balanço, então deixa fluir. Esse é nosso gringo pira e vem aplaudir. Vou resgatando a malandragem que vem lá de trás. Parte do alto tipo bamba, então chega mais. Aperte o cinto, escuta essa que vai abalar. Embarque nessa, vem comigo, deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar. Porque o negócio é o seguinte, a habilidade tem que ter. O jogo de cintura é necessário pra te envolver. Preste atenção, aumente o som, esse é do bom. O mic ligado traga inovação. Cada caixa, cada bumbo que eu faço vai além. É mais do que um som que você escuta no Walkman, no Discman, no MP3 ou em qualquer lugar. Bate boca está no ar.